Se tudo soubesse o quanto eu chorei pra sorrir, as palavras pedras a me agredir, de tanto me exigir, fracassei, entendi que o perfeito ainda está por vir. O pulso ainda pulsa. Farpas, lástimas, compulsão. Minha carapuça serviu quando ouvi falar rejeição. Todo corpo tem suas falhas, anticorpos, represálias. Humildade não são sandálias. Corpos, farpas, lutas, faces, disputas. Juízes do centro, a inquisição põe em pauta sua vida. Ninguém te abraça, mas quando cê vai, todos questionam sua ida. A reinvenção do lugar aonde seus pés se encontram presentes começa na inquietação, na disposição, na renovação da sua mente. Leva ao futuro, cicatrizes me deixam maduro. O gosto do chão, a vontade do céu, a luz que brilhou no olhar obscuro. Olhei para o lado e me enganei. Olhei para mim, encontrei machucados. Olhei para todos, então percebi uma multidão indo pro lado errado. Eu sou a diferença e ao mesmo tempo igual. Uma parte de mim é culto, a outra é racional. Eu tento fazer o bem, por vezes faço mal, mas meu esconderijo é a sombra do amor que é incondicional. Thank you. assim, lutei pra levantar, luto pra não cair.